Dia das Mães mesmo, vocês aí que estão na escuta do nosso programa. E até o próximo sábado, se assim o Senhor se permitir. Fique com ele, que eu vou com ele. E até lá, até o próximo sábado, se assim o Senhor se permitir. Feliz Dia das Mães! Tchau, tchau! Muito bem, 15 horas e 28 minutinhos. Valeu, Bilica Viana. Olha, agradecer aqui aos meus parceiros, né? Em nome de Depósito Comagre, Casa para o Pescador, JV Metalúrgica 1001, Milhanet, Supermercado Lopes, né? Oficina Rena Motos, todos os nossos parceiros, né, aqui no Bregão. A gente quer desejar aqui um feliz Dia das Mães aí para todas as mamães que sempre acompanham aqui o programa Conexão Brega. A Vaninha pede minha mãe, minha heroína, para sua mãe Maria Cid Serrote e para sua sogra Maria lá no sítio. Lá nas casinhas, né? Lá nas casinhas. Beleza, show de bola. Então, agradecer a todos os ouvintes pela sintonia, né? A gente volta próximo sábado, se assim Deus nos permitir. Quero agradecer mesmo a todos pelo carinho da audiência. E não esqueça, viu, pessoal? Amanhã, né? Aqui na Rádio Raízes, falando em Dia das Mães, né? Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, tem o Dia das Mães aqui na apresentação da Sandra Regina, viu? A partir das 9 horas da manhã até as 11 horas. Deixa eu ver aqui, chegou um pedido aqui já no apagar das luzes. Eita, menino, vai dar tempo, não, quase que não dá certo, hein? Oi, boa tarde, Edvan. Quero oferecer uma música de Cristiano Neves, Amor de Mãe, já tá no jeito aqui, viu? Para oferecer para todas as mães do mundo, né? Pronto, é a Sinha, né? No sítio Valentim. Pronto, Sinha, vamos já atender o seu pedido aqui, viu? Já estava no jeito aqui, porque eu ia deixar aqui. Eu ia deixar aqui no. Eita, menino, o pessoal hoje estava dormindo, hein? Chegou mais um pedido aqui. Pedido atrasado aqui, a gente já quase encerrando aqui, né? Mas vamos ver aqui, vamos escutar aqui bem rapidinho aqui. Peraí, a Diana no Bom Acerto, né? Ela pede aí, Amado Batista, Nossa Senhora Aparecida, para sua mãe Aldeniza, e para quem mais? Pronto, e para todas as mães do Bom Acerto, é a nossa ouvinte Diana, pronto, vai dar certo atender, viu, Diana? Quase que não dava certo, viu? Os ouvintes hoje parecem que estavam viajando, viu? Chegaram já na última hora. Olha, 15h30, então vai ficar aí os pedidos dos ouvintes aí, tá bom? E vai para todas as mamães, né? Para todas as mamães que tiver aí na sintonia aí do programa, tá bom? Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. A gente volta próximo sábado, se assim Deus nos permitir. Até lá, tchau, tchau! Meu vizinho do lado. Parei por um instante e pensei, chorei porque ela não estava aqui. Mas nesta hora ela pensa em mim, eu sei. Saudade como eu deve sentir o seu lenço tão molhado na partida e o trem que se fazia tão veloz. Mesmo assim, ainda ouvi a sua voz. Não esqueça desta que lhe deu a vida. Minha mãe, minha heroína, minha mãe, minha flor divina. Minha mãe, minha heroína, minha mãe, minha flor divina. Eu agradeço tanto a Deus por ter mamãe, que muita gente tem, mas não lhe dá valor, que outros não têm e hoje choram seu amor. Por isso nunca vou cansar de agradecer. Existem tantas mães chorando desprezadas, fizeram tanto, tanto e não pediram nada. Eu agradeço tanto a Deus por ter a mamãe. A quero tanto que